barraca de madeira. Sobre o teto, a lona preta. Olhando na greta, o pichote com a bereta. Vive na rotina, cercado pela mira. Nasce sol, nasce chuva, o céu de cada dia. Abençoe meus passos, por onde quer que eu vá. Pois tenho no meu corpo as marcas da maldade. Já cansei de procurar e não achar resposta. De frente pro perigo, com metralhadora em 9. Moleque de 12, com cano na mão. Ele não entende o porquê do seu pé no chão. Calibre 12, acelerando o som, a alma da guerrilha, meu irmão. O barraco é de madeira, sobre o teto a lona preta. Olhando na greta, o pichote com a bereta. Vive na rotina, marcado pela mira. Nasce sol, nasce chuva, o céu de cada dia. Abençoe meus passos, aonde quer que vá. Pois tenho no meu corpo as marcas da maldade. Já cansei de procurar e não achar resposta. De frente pro perigo, com metralhador em 9. Moleque de 12, com a metranca na mão. Não entendem porquê do seu pé no chão. Em becos e vielas, o anjo descarrega a maldade do mundo. Sangra a alma do poeta, o coração petrificado. Sonho de pivete vendo o sol nascer quadrado na RP da Zona Oeste. Na RP da Zona Oeste.